Não faltou ninguém, ela disse. Eu disse, que pena. Vocês conseguem esse índice? Ela disse, nunca. Era porque era aniversário do pai, um aniversário importante, foram para restaurante. Ninguém vai para restaurante brigar, arrumar barraca em restaurante. Quando a gente vai para restaurante, a gente vai para se proteger, para não brigar mesmo. A família, quando ela é muito exclusiva, ela não comemora dentro de casa, porque ainda corre risco. Ela vai, porque tem muitos homens bombas dentro de casa, ela vai para o restaurante. Aí no restaurante, pronto. No restaurante, segurança total. Conta, não faltou ninguém. Por quê? Porque foi no restaurante. É uma celebração importante, porque ninguém fala de coisas importantes. É só celebrar. Muito bem. Acabou de celebrar, cada um para o seu canto, vão se reunir na próxima encarnação, quando aquele ente querido reencarnar e completar de novo. Não é verdade? Uma família disfuncional, esse espaço de troca fica comprometido porque os seus membros não se encontram. É difícil eles almoçarem juntos, eles jantarem juntos, eles lancharem juntos. É difícil eles cearem juntos. É difícil eles ficarem juntos vendo a televisão. Não conseguem ver televisão juntos, se for o caso. Porque eles brigam. Brigam muito. Eu lembro do meu tio, na época que tinha dois canais de televisão no Amapá. Dois, naquela época da Tupi tinha mais outros. Não é da minha época, mas dois canais. E ele tinha 8 filhos. E os filhos estavam para se dar pancada, porque era uma família disfuncional. E ele chegou e estavam brigando por causa da televisão. E ele, exasperado, fez o que faz os pais hoje para tentar resolver o problema da família, da briga dos filhos. Disse, para que vocês estão brigando? Por causa de uma porcaria de uma televisão? Eu vou comprar uma televisão para cada um. E como uma família disfuncional, o filho não deixa passar nada para dar uma cutucada no pai, uma alfinetada no pai. Aquele que tinha raiva do pai, disse, precisa de 8 televisões? Não, pai. Basta 2, só tem 2 canais. E ele queria bater, mas não podia bater, porque ele disse uma obviedade, não precisava comprar 8 televisões, só tinha 2 canais de televisão no Amapá. Família disfuncional, o espaço de trocas é pequeno, eles não se reúnem, porque se reúnem em briga, só se reúnem em celebrações, e a emocionalidade, ela está comprometida, o jeito escozafrenizado, ou então, do fisiculturismo está presente. Você olha uma família, todos eles são fisiculturistas, têm um músculo, todos eles fazem halterofilismo, cada um tem mais músculo do que o outro. Aí você vai perceber que há uma grande carência naquela família. Ou então, todos eles com sintomas de baixa estima, nessa postura aqui, olhem meio assim, não olham de frente, não colocam a coluna alinhada, não coloca os ombros para trás, porque não tem autoestima. É uma família pobre de relações afetivas. E você vai logo se dando conta disso, porque além deles não se encontrarem, quando eles se encontram, eles falam pouco. É quase um idioma desconhecido, porque são monossílabos assim, ou então são gestos que só entende quem já está convivendo um pouco com a neurose daquela família, que entende algum gesto. Chegou, a pessoa tem que sair daquele lugar. É assim, se comunicam assim. A palavra articulada, ela comparece precariamente. Eu estou falando lá do Pará, tá? Qualquer semelhança que eventualmente aconteça aqui, é alguma família paraense que se transportou para cá. E se a emoção, ela é pobre, há uma característica que demonstra bem se essa família é saudável ou não. A família que é saudável, há um amplo espaço de aproximação física. Logo, uma família que se ama, ela se toca, ela se acarinha, ela se beija, ela se abraça, ela se aconchega. Eles não só gostam de estar juntos, mas eles têm facilidade de expressar a emoção e conectam a emoção através do corpo. O pai beija o filho, a filha. A irmã beija a irmã, os irmãos às vezes saem abraçados do restaurante, é uma família saudável. Eles trocam afeto, eles têm facilidade de manifestar a emoção e eles comunicam essa emoção gestualmente, fisicamente, incluindo o toque, o abraço, a carícia, o beijo.